Sisters and snoopers, my home for gentle suckers. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos. Deus usa os loucos. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos. Deus usa os loucos. Essa insanidade sim, olhe bem pra mim. Sou King Preto Louco, mandando ideia sim. Quanto mais difícil, mais insisto. Isto é fé que tem em Cristo e não desisto. Por isso eu tenho fé. Mesmo vendo o inimigo, maior perigo todo dia, me afrontando, ameaçando, incomodando com sua ira. Pra ele eu falo assim: sai em nome de Jesus. Escuridão desaparece onde aparece a luz. Eu vivo a vida e mato a morte. Não conto com a sorte. Sou forte com Deus forte. Ele é meu suporte. Quero saber quem consegue confiar. Mesmo sem ver, tá ligado que ao seu lado Deus está. Eu consigo levar em frente o que diz o evangelho. O elo mais forte da corrente sou, sim, falo sério. Sou crente, pra quem não entende o que sai dos meus lábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos. Deus usa os loucos. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos. Deus usa os loucos. Sou mais um louco, rimando em praça pública, pregando o evangelho sem medo e sombra de dúvida. Toda palavra estúpida se cala, se fecha, enquanto a verdade atinge o povo como flecha. Alguns são flecha, onde testa o que não presta. Contra mim se manifesta, critica e contesta. As ideias atravessam e o que resta é sofrimento. Depois não sabem porque eles vivem no tormento. Falar de Cristo para alguns é uma loucura. Acreditam no poder da grana e não das escrituras. Caras assim preferem ser ignorantes, esquecendo a Bíblia pra ler a super interessante. Dizendo que Jesus foi um rebelde entre os judeus. Bando de ateus, blasfemam contra o meu Deus. Ingratos, me diga quem permite a sua existência. O infinito amor de Deus ou a ganância da ciência? Me diga quem criou o universo e você. Não foi um acidente que veio do nada, nem um ET. Macacos não tem nada a ver com a gente. Pra quem pensar assim, enfim, o burro é seu parente. Tente se lembrar que toda obra tem um autor. Foi Deus que te criou, esteja você aonde for. Seja você quem for. Do mais pobre ao mais nobre, Deus prefere um coração puro e não dinheiro que está no cofre. Porque no mundo moderno que estamos, ninguém mais lembra de Deus. Lembram do dólar, do petróleo, quem lembra de Deus enlouqueceu. Aqui estou eu, servindo a Deus, mais um louco, confundindo os sábios com o evangelho mais um pouco. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos. Deus usa os loucos. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Deus usa os loucos. Deus usa os loucos.